Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a que estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Estamos junto a um edifício que já teve muitas vidas. Numa dessas encarnações chamou-se Hotel Bela Vista. É a mesma Bela Vista que dá hoje nome à residência consular portuguesa. Mas regressamos a esses tempos de hotel, quando aqui se hospedaram muitas figuras que se dão particularmente bem em ambientes em que nada é o que parece, é o tal teatro de sombras de que tantas vezes aqui falamos no programa e que desde sempre serviu espiões e incontáveis tramas, João. Exatamente. Este hotel tem uma estranha história logo desde o princípio. Isto é mandado construir por um capitão da Marinha Mercante que quer fazer disto um hotel, mas pouco tempo depois, está-se já na segunda metade do século XIX, as finanças portuguesas estão num estado lamentável, os empréstimos da Casa Real, tudo isso que deveria vir depois em 1910 a dar a República, constrangia fortemente o governo, as finanças do Portugal continental, insular e ultramarino, estava tudo muito perto do abismo, estava pior do que esta crise que vai terminando agora, a crise de 2009. E então havia uma corrente forte em Portugal que pensava que vendendo as colónias isso poderia ser um remédio para os males financeiros nacionais. E pensou-se também em vender Macau. E quem estava no leilão para comprar eram os franceses da Indochina. E de maneira que eles preparavam-se, como primeiro passo, foi fazer do Hotel Bela Vista um sanatório para os oficiais do exército francês na Indochina, para recuperação desses militares. Depois levantou-se um coro de protestos muito grande e de maneira que acabou por não se concretizar nem a venda de Macau, nem a entrega do Hotel Bela Vista aos franceses. Mas, de qualquer maneira, isso urdiu uma trama muito grande aqui em Macau, porque havia, claro, como sempre, os que estavam no negócio pelos franceses e os que estavam no negócio contra os franceses. Exatamente, pelo dinheiro. Exatamente. Tanto faz. É, e de maneira que, portanto, a história logo de raiz do Hotel Bela Vista é esta. E tem muito interesse, posteriormente, por aqui passa muita gente ilustre por este hotel, mas passou também uma figura extraordinária dos nossos tempos, que é Sorga, o espião que veio do frio, que é o mestre espião que faz isto. Ele faz parte da embaixada alemã em Tóquio, tem, portanto, acesso aos mais altos escalões do Império Japonês. Já a guerra estava em andamento e a Rússia estava num dilema muito grande. Portanto, o Japão estava em mobilização e a Alemanha está na frente ocidental e, de repente, a Rússia poderia ver-se confrontada com uma frente oriental de guerra. E é quando Sorg descobre que é feita uma encomenda, uma grande encomenda de fardamento de verão para os exércitos imperiais. E então ele deduz uma coisa muito simples: se os exércitos estão a comprar fardamento de verão, é porque o ataque não vai ser contra a Rússia, mas sim no Sudeste Asiático. E de facto foi assim, foi a entrada, a ocupação dos portos japoneses e o ataque a Singapura, a Malásia, por ali fora, dos japoneses. Isso libertou Stalin, que conseguiu pôr as suas forças com todo o seu peso contra os alemães e travar a ofensiva alemã. E vencer a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Sentiu-se na grande batalha de Kursk, que é pouco falada, em que todo o peso da indústria bélica russa foi empregue contra a indústria bélica alemã, muito mais sofisticada, mas que não tinha capacidade perante o número imenso, principalmente de tanques de guerra. E contra o frio. E contra o frio, exatamente, que é o tal general inverno que derrotou Napoleão e que continuou a derrotar todos que tentaram entrar por ali. E então, aqui no Hotel Bela Vista, um dos hóspedes que por aqui esteve muitas vezes, mas sempre clandestinamente, é Sorga. Sorga tinha uma rede de espionagem muitíssimo bem montada, que ele inicia antes da guerra, em Xangai. Ora, nessa altura há uma grande interação entre Xangai e Macau, não é? E, portanto, quando os japoneses começam a avançar para sul, a comunidade macaense de Xangai começa a fugir. Regressa. Exato. À origem. À origem. Ora, elementos dessa comunidade eram espiões de Sorga, né? E, portanto, Sorga vinha aqui muitíssimas vezes, que era para ir controlando os seus agentes e obtendo informação civil e militar. Ele era jornalista, adido de imprensa da embaixada alemã. Alegadamente, ele era nazi. Mas, de facto, não. Ele não era nazi, ele era do Partido Comunista. Era um agente duplo. Exatamente, era um agente duplo. Portanto, a personalidade dele tinha sido fabricada de modo a fazer crer que ele era fosse um ariano puro. Exato, fosse um ariano puro. De facto, ele é um dos grandes espiões, precisamente por causa disso, porque ele consegue manter a sua personalidade. Vestiu a pele. Exatamente, vestiu completamente a pele. Mas ele era, de facto, um comunista. E como era um comunista da primeira geração, ele é um homem do Comintern, hein, ainda, pois é vítima precisamente do Stalin. Ele deu esta informação ao Stalin, permite à Rússia ganhar a guerra, mas depois é vítima das depurações de Stalin, porque Stalin não confiava em ninguém. Era típico de Stalin, exatamente, essa atitude. Que fosse demasiado autónomo, política de aventureirista. Exatamente, de maneira que era preciso fazer desaparecer essa gente, e lá foi. E lá foi. Já cumpriram o papel? Exatamente. Ora, depois, há aqui os bailes que ele dava no hotel. Eram uma forma de poder contactar com os seus agentes. Juntar toda a gente. Exatamente. De outra maneira era impossível. Pretexto. Pois, porque, sei lá, se ele se fosse encontrar com o A ou B em Macau, era suspeito, não é? Assim, num bailarico, ninguém suspeitava de coisa nenhuma. E assim juntava-se útil ao agradável. Exatamente, é isso. Aliás, uma das facetas dos espiões é essa. São gente que tem relações com muita gente, normalmente pessoas com caráter extrovertido, que é isso que faz com que tenham grandes redes de contactos que lhes permite ter todas essas informações que depois carreiam para os seus governos. De maneira que Sorg dá esses grandes bailaricos do Hotel Bela Vista que ficam célebres. Isto pouco antes de 41. Porque depois, em 1941, depois a situação já está bastante alterada, porque os japoneses já ocupam toda a região, fica mais negra, e de maneira que o ambiente fica menos distendido, porque depois quando se fala, e fala-se muito, de que a vida em Macau foi muito agradável durante aquele período de guerra, por um lado é verdade, mas esse laxismo da vida em Macau e essa aparente alegria não durou para sempre. Não durou para sempre, e para além de não durar para sempre, era digamos que planeado, era preciso. Era uma fachada. Exato, era preciso manter festas e coisas que entretivessem as pessoas, porque senão a moral baixava de um modo terrível, com consequências que seriam com certeza terríveis. Aliás, pode ler-se isso no livro Lonely Flag do cônsul Reeves, que era o cônsul inglês aqui em Macau, em que ele diz isso perfeitamente. Portanto, parte do orçamento que ele tinha era precisamente para manter grupos musicais, bandas, para dar festas, para alugar salas, etc, etc. Era importante manter o moral. E assim recordámos alguns dos hóspedes do antigo Hotel Bela Vista, agentes secretos, espiões que as tramas do mundo traziam até Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Até mais. Thank you.